7 Vitor Charlie, estimado para Sierra November Bravo Uniforme. Uma passagem de socorro na frente, pra gente, tá presente? Aguarde. É 315, voe bridge. Direto bridge, obrigado. É 315, chame o centro de Recife, as frequências 251, alterna 3325. É 315, Recife 251, 3325. Boa tarde. Autorizado o ingresso na 1028, reporte anel pronto. E 5490, chame o centro Recife, as frequências 2545, alternando 2685. Otago, Mike Leal. Identificação, chegada a MAN, chame no ideal de descida. E mantenha um nível de voo 100. O 966, sinistração, esse mantém o 050, precisando chegar a mais. Decoladas 42, chama o controle 120.8. Controle 108, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, é o Condor 22, decolou cruzando 1300. Condor 22, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 360. Possível é conforme autorizado na saída árvore. Subindo para o 360, vai cumprir o perfil da árvore. Chané 6142, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 109. Alfa, foi autorizado para o 060, reduza para 2009. 2009. O 4, essa identificação, desça e mantenha o nível de voo 070, autorizado chegada à margem. Admião, roda. Doutor Salvador, uma boa tarde. Oceano 6142, decola, passa 1000 pés. Oceano 6142, contrato radar de decolagem, subir, mantém o 350, saída PUCA. 350 na PUCA, 6142. Aqui será Golf. Informação de voo e alerta, chame Recife 2545, alternando 1085. Janeiro 12, autorizado a decolar, pista 10, vento 170 graus, não a nós. C526, sem identificação, desce e mantém o nível de voo 040, chegada bom. Vitor Tiales, chame Centro Recife, as frequências 260, alternando 288. O 966 está autorizado para o procedimento X-Ray. Confirmo, desce para 2000, ajustinho no 014, livre LS, chame estabilizado. Gol no 966. 1000, gol no 966. Matilha Alfa, configuração para o sequenciamento de tráfego, por via esquerda, proa 085, limite serão 1,5 milhas nessa proa. Desce até 3 mil pés, ajuste de altímetro 1,014. Termo 2, decolada 50, chamo controle em 120, decimal 8. 1208, pioneiro, bom dia! Condor 22, chame o centro Recife, as frequências 260, alterna 288. Condor 260, 288, obrigado. Zeno 54, reautorizado descida para o nível de voo 050. Controle Salvador, pioneiro no 2. Pioneiro 2, contato radar de decolagem, suba e mantenha o nível de voo 260. Autorizado, subida até o 260 na subida da EL. Negrão 2, Valeda. Autorizado, Valeda, pioneiro. Nem 142, chame o centro Recife, as frequências 2545, alternando 268. Alfa para o localizador, esquerda para o ONU, coisa direita para o ONU, 60, chama estabilizado. Direita 160, chama estável, eu estou estabilizado. Siga no Golf Vitor. Golf Vitor, desça para o 1.500 pés, altímetro em Salvador 1.014, ingressa via corredores em Fome em Veracruz. O 966 estabilizado? Estabilizando ILS no momento, gol na 966. 966, complete a aproximação, ILS chame a torre em 1 no 8 decimal 95. 895, boa tarde. Matilha Alfa, livre ILS, desça para 2.000 pés, chame estabilizado no localizador. 2.000, chama estabilizado, mais Tchelão. K3154, desça para 3.000 pés, o altímetro 9.094, reduza para 2.009. Para 200, 200 máximo. 200, 200, 200, 200, 200. tarde, Gol 9966, ele é na 1-0, baixar e travar. Gol 9966, livre pouso na 1-0, vento 1960 grau, 09-9. Livre pouso, Gol 9966. Sim, o vento? 1960 graus, 09-9. Ok, Gol 9966. Lógico, livre acionar Chamber Tax. Exame 54, para o sequenciamento, mantenha presente para o terá como limite o localizador. Mantenha para o limitado localizador, para o exame 54. Zero, paciente. Gente, autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da Papal, ajuste 10014, Tilo Romeu, acho. Passo 462, sendo identificação, precisa de chegada a mar, chame no ideal e descida. Vitor Kilo Delta, sendo identificação, autorizada a chegada a mar, chame no ideal e descida. Siga na chegada, manda esse até 050, aguardo pela modificação do plano de instrumento. Romeu Oscar, autorizado ingresso, reporte LR pronto, 17. Luiz Salvador em 18, decimal 95, Mike, tá ligado? 1895, obrigado. 1854, livre LS, desça para 2000 pés. Intercepto localizador na proa 070, chama estabilizado. 070, 2000 pés, o patrão estabilizado, está 3154. 462, desça e mantenha o 050. Fazendo décima 1, né? 201, gol 1966. CIF, nas frequências, 251, alterna 33, decimal 25. 626 está retornando para a prova de pelo. 7. 7 autorizado decolar, pista 17, o vento 180 graus, 08 nós. Trip 5626, foi proa 200, limitado pelo localizador. Proa 200, limitado pelo localizador 5626. Charlie Alpha, confirma o pátio? Ah, vai ter. Sim. Tá 3154, confirma a velocidade de cada? Tá com 180, reiniciando a redução, tá 3154. Certo, 3154 já estabilizado? Só Passando o localizador, aguardando o glide, 2000 metros, 3154. 3154, 7, complete a aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, obrigado. O vento 180 graus, 099. Obrigado, pouso 17, mais geral. Você repetiu o vento? Vento 180 graus, 099. Depois dando certo, está decidido voar direto para ele, 2500. Falta 1 kg Romeo Oscar, clareza 2/2, confirma? Confirma, na proa de Cairu? Decolei da 17, tá cruzando 600, solicita voar direto Cairu, 2500. 7 para passar 1 kg, Romeo Oscar, mantendo sob condições visuais, vou ir na proa de Cairu, mantendo inicialmente 1 no meu pé. Na proa de Cairu, Jesus, 4, livre pouso na 1-0, vento 180 graus, 099. Livre pouso na 0, Santo 3, 1-5-4. Vento ILS X-ray, reporte estabilizado. 2000 pés com ajuste no 0 no 4, autorizado a final do procedimento da X-Ray para uma área estabilizada. 5626. 4462, desce via para 2000 pés, QNH 1-0, 1-4. Romeu Lima, prossiga. É o fim? Clareza 3. Pesado, trip 5626. Trip 5626, complete a aproximação, chama torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Chama torre 1 no 8, 95, gasto 5626, boa tarde. Salvador, boa tarde, trip 5626, estabilizado no ILS, com trem baixo travado. Trip 5626, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 4. Ajuste no 0 no 4, continuando a aproximação, guardando o salivo, 5626. Sam 3154, no solo 05, libera a direita, chama o solo em 121 decimal 1, né? Direita, 121 decimal 1, 9, Comandante, boa tarde, está 3154. 0, vento 180 graus, 092. Livre pouso 990, 5620, 5626. Bono 097, controle de Salvador, desce para nível 050, QNH 1014, autorizado a chegada a ponte. Papatango Vitor Kilo Delta, desce para 1.500 pés, QNH em Salvador 1014. No 967, autorizado alinhar e manter cabeceiro no zero. Desce para nível 050, QNH é o 014, autorizado a chegada a mais. Trip 5626, no solo 08, libere direita, chame o solo em 121, decimal 1. Manda a direita, solo 121, 5626. PAN 3192, confirme se acionado 3510, transponde. Gente, PAN 3192, desce para nível 050, QNH é 1014, autorizada a chegada Mari. PAN 6314, desce para nível 060. Mantenha o ponto de espera. Chanel 6314, continue a redução para 250 nós. 7. 1975, observe a rolagem no banho da companhia, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. 1500 pés, vou ir na proa de Cairu. Reporte a 20 milhas do VR Salvador. Gente, frequência livre 1-2-3-4-5. Estabilizado, azul 4462. 4462, complete aproximação, chame torre no 8-9-5. 1-1-8-9-5-4-4-6-2, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Kilo Romeo Oscar, mantém 1.000 pés, sob condições visuais. Frequência livre, 1-2-3-4-5. Patango Vitor Kilo Delta, confirme a altitude. Patango Vitor Kilo Delta, na escuta do controle de Salvador. Tele 1-2-0, decimal 8. 208, boa tarde, obrigado. Controle, boa tarde, o voo 967 decolou da EL. Voo 967, contato radar, sobe 360, saída da EL. 360, perfil da EL, voo 967. Papatango, Vitor Kilo Delta, na escuta do controle de Salvador. Kilo Delta, desce para 2.500 pés, restrito. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4462, sinal de 5 milhas embaixo, travado. Azul 4462, continue para a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 04. 04, guarda pista livre, 4462. De 2 horas, 8 milhas, na proa de Paripe, mantendo 1.500 pés, no corredor. Papatango Romeu, Golf Vitor, vou ir na proa da rotatória, desce para 1.000 pés. Rotatória, desce para 1.000 pés. Papatango Vitor, Kilo Delta, desce para 1.500 pés. O 4462, autorizado, pouso, pista 10, vento 170 graus, 109. Livre pouso, pista 10, azul 4462. Mike, Eco Delta, prossiga. Borno, livre sinal, chamar táxi, Mike Eco Delta. Gol 9075, decolado ao 12, chame o controle em 120.8. 208, 9075. Salvador, boa tarde, gol 9075, da Euleda, na sua escuta. Gol 9075, contato radar na decolagem, suba pro 240, saída da El. 240, da El, 9075. Solo aos 1-3, livre direita, solo 1-2-1-1. 2-1-1, é isso? 2-1-2-1-1. Obrigado. Gol 1620, controle Salvador, vista para nível 070, QNH 1014, autorizada a chegada a mais. Romeu Golf Vitor, visual com campo. Romeu Golf Vitor, ciente, chame torre 1895, vamos pôr. 1895. 620, mantém o perfil da chegada. Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, ingresso na final no centro, a parte final de 3 milhas. Inscrição de pouso é na 10, Romeu Golf Vitor. Gente, Romeu Golfito, segue para 10, reporte base para final. Autorizado 10, reportará de base para final. Copiou o controle de Salvador? Papatango Vitor, Kilo Delta, na escuta do controle de Salvador? Gente, o Vitor, Kilo Delta, ingresso na final no 7, reduzindo a medida do possível, reporte final de 3 milhas. Operacional 3 milhas, Vitor, Kilo Delta. 3192, reduz a velocidade para 230 nós. 230 nós, 1097, desce para desça para 2.000 pés, QNH 1014, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1014, e autorizado LS X-Ray, reportado estabilizado, 1097. Papatango Vitor Kilo Delta, na escuta do controle de Salvador. Boa tarde, 4065, mantém um ponto de espera. Jogou 1967, pode voar na proa de bridge? 1967, aguarde coordenação. Boa noite, obrigado. Bruno 92, desça via para 3.000 pés, QNH 10014. 3.000 pés. Tá, 3192, número 3 para aproximação. O 1967, está presente, voo hibride. Voo hibride, grato. 09, altímetro no 014. Obrigado, pouso para o Romeu Golf Zito. Três 1192 para sequenciamento, mantenha presente pro. Curva 0, proa 035. 3192, o limite é o curso do localizador. Desce para 3.000 pés, QNH 10014. Repouso na 17, vento no 80 graus com 109, altímetro no 014. Repouso, vento aqui no 0. Azul 465, ali mantenha no 0. Altímetro 1 no 0 no 4, aguarde para o táxi. Oxané 6314, desça para 5.000 pés, QNH 10014. Tá, 3192, para o curso localizador, curve à direita para o 080. Direita 080, tá, 3192. Pego Delta, livre táxi, chama para ingresso. A linha da cola da 10, vento 170 graus com 0 nas. Gol 1967, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325. 251, 3325, boa tarde, obrigado. Gol 9075, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Ali mantém, Mike Eco Delta. Localizador? Sim, aqui. 1097, complete aproximação, chama torre, 18, decimal 95. 295, obrigado, até lá. Tá, 3192, está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado, chama estabilizado, 3192. Oxané 6314, desce para 2.000 pés, QNH 10014, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, número 2 para aproximação. 0, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, boa, azul 4065. Salvador, boa tarde, azul 4065, decolou, 1.000 pés, não se escuta. 065, controle Salvador, contato radar na decolagem, turbopato 340, saída da El. 340, sinal da El, azul 4065. TAM 3192, estabilizaria ILS. TAM 3192, complete a aproximação, chame torre 18, decimal 95. 1895, TAM 3192, boa tarde. O 1620, continue descida para... Correção, dessa via para 2000 pés, QNH 1014. Via 2014, 1620. Salvador, boa tarde, São 3192. Boa tarde, 3192, é parte externo. Vai chamar externo, 3192. Quer que o Delta decola de imediato? Vento 170 graus com 9 nós, altímetro 1014, deve decolar da 17. O 097, solo aos 22, livre à direita, solo 121, décima 1. 1211, passo direito, 1097. Boa tarde, 3192, passou sim para baixar e travar. Gente, aguarde pista livre. Travado. Que com Delta, decolar 223, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, seu mandante. Controle, Salvador, papapá, com Delta, decolar. Papapá, Mike Eco Delta, controle Salvador, mantenha sob condições visuais, é axé, 500 pés. Eu, Mike Eco Delta, está passando 300 para 1000 pés na proa de Manati, se é autorizado. Correção, Mike Eco Delta, pro de Manati, 1000 pés, reporte para subir. Ok, está passando 500 para 1000, a pro de Manati. Utilizado, né, 314. É 314, complete aproximação, chame torre no 895. 895, bom dia. Salvador, bom dia, é 314. Está 2 milhas do externo da 10, estabilizado o procedimento. Gente, é 314, é parte externo. Passará. Externo visual, 6314. A gente aguarde pista livre. Guarda. 3192, solo 25, livre à direita, solo 121, décima 1. Direita, 21. 1, 3192. Piso no 4, livre pouso não no 0, vento no 80 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 4. Família 14, gentileza, confirma vento? 180 com 10. 180 com 10, grato, pouso autorizado para 10, 314. 7, controle de Salvador, desça para nível 050, QNH 1014, autorizado chegada a ponto. 620, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Satanás, estabilizado, Guarana 620. Azul 4065, chance centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133-25. Estabilizado em EDS, Golo 620. Golo 620, complete aproximação, chame torre 1895. 1895, Golo 620. Azul 4065, na escuta do controle de Salvador. 4065, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, bom voo. Afirmo. Muito boa tarde, Torre Salvador, voo no 620, estabilizado da ILS, lá embaixo do trabalho. Boa tarde, é parte externa no 620. Vai lá passando externo, voo 620. Mike Eco Delta, confirme, vai manter um no meu pé, até Manatis. Gente, Mike Eco Delta, reporte 20 milhas do Verde Salvador. No 620, livre pouso na 10, vento no 80 graus, como 0 na altímetro no 0 no 4. Livre pouso no 0, igual no 620, obrigado. Papa Romeu, Bravo Vitor Tango, controle Salvador. Confirme se está em condições visuais. Gente, Papa Romeu, Bravo Vitor Tango, autorizado a chegar da MAN, desce para nível 050, QNH 1014. Sim, para o controle. Papai Romeu, Bravo Vitor Tango, mantém a proa do VOR Salvador. Sim, transporte de ferro. papapá, Mike Eco Delta, frequência livre. Tá bom. Decola da 1-0, vento 1-8-0 graus com 9 nós. Trono, decolado aos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, vamos pro próximo. Boa tarde, 35241, decolado Arbor. 35241, contato radar na decolagem, soa para nível 200 na saída Arbor. 00 na Arbor. Pois 17, desce via para 2000 pés, QNH 10014, autorizado a final do procedimento LFX, foi reposto estabilizado.